E aí, maratoneiros de plantão? Eu sou a Gabi e está começando mais uma edição do Escuta Esse Filme. Nosso programa é feito para você que curte saber sobre cinema, mas sem aqueles pontos técnicos e classudos. Não é, Minúncio? É isso aí, Gabi. A gente busca sempre trazer um monte de filmes que você ainda não viu, mas vai querer sair correndo para assistir depois do nosso programa. E hoje, vamos desenrolar um programão daqueles, sobre um assunto um pouco esquecido nas discussões sobre a sétima arte, o cinema mudo. Lembrando que o rolê não é só trocar ideias sobre os filmes que a gente já está cansado de ouvir falar. E aí, preparado para descobrir mais filmes clássicos que não têm efeitos sonoros? Pronto ou não, lá vamos nós. Esse programa é contraindicado para quem não quer receber spoilers. Escuta. Esse filme. Escuta esse filme! Antes de a gente mergulhar de vez nesse gênero do cinema, agradeço a você pela companhia no programa de hoje. Pega a pipoca e seu fone de ouvido e cola aí pra gente conversar. Eu quero começar te lembrando dos nossos alertas especiais. Sempre que você ouvir um seguido do nome de um filme, é porque sim, meus caros, ele está na Netflix, ou pelo menos estava, até a gravação desse programa. Exatamente, Minúncio. E sempre que você ouvir um, é porque esse filme já ganhou algum Oscar. Então, chega de conversa fiada, coloca o volume no máximo e escuta esse filme. Agora chega. Bora partir de vez para esse tema mais que especial. Maratoneiro, presta atenção nessa trilha que acabou de tocar. Esse é o efeito que a gente escolheu para representar o cinema mudo. É claro que a gente não podia deixar de falar dele, né? Para muitos, o assunto é chato. Para outros, extremamente chato. Mas vamos mostrar aqui que o cinema mudo pode ser uma ótima opção para as tardes de domingo junto com seu pai romântico ou com seu cachorro. O que todo mundo sabe é que esse estilo de cinema é o precursor das produções da sétima arte que temos hoje. Graças aos trabalhos de Charlie Chaplin, Buster Keaton e Harold Lloyd, as produções cinematográficas se intensificaram com o tempo. Mas aqui, maratoneiro, você também vai poder ver que o cinema mudo ainda é produzido hoje e continua sendo uma referência de qualidade. Justamente, Minúcio. Mas antes, vamos descobrir um pouco das curiosidades dessas produções. As técnicas, a história e mais. Para isso, a gente chama o Aurélio, que vai falar tudo sobre essa arte no quadro Sabe Tudo. Sabe tudo, hein? Hey! E aí, maratoneiros? Aqui é o Aurélio Barcelos e, como a Gabi já disse, no Sabe Tudo de hoje, vou te ajudar a desvendar os bastidores do cinema mudo, principalmente como eram gravados os efeitos especiais na época. Hoje em dia, a tecnologia avançada dos celulares nos permite filmar qualquer coisa a qualquer momento. Podemos até fazer filmes apenas com esses aparelhos. Acredite você ou não, atualmente já existem produções que utilizam apenas o celular para captar imagens. Mas se hoje tudo parece muito simples e acessível, não foi assim que o cinema começou, não. Lógico, né? Óbvio. Cara, pra você ter uma ideia, a primeira filmadora foi criada na França pelos irmãos Lumière. E na verdade, a máquina tirava uma série de fotos, cerca de 12 por segundo, e ao projetar essas fotos, dava a ideia de movimento. Foi mais ou menos assim a primeira sessão de cinema de que se tem registro, que aconteceu em Paris, em 1895. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Outra parte do cinema que mudou muito com o passar dos anos foram os efeitos especiais. Antes de chegarmos na era dos computadores e dos grandes efeitos, a magia da sétima arte costumava brincar com a perspectiva. E quando falamos em cinema mudo, todos nós lembramos de Chaplin. Como não, né? Os próprios meninos citaram ele aqui no programa. Chaplin revolucionou a indústria e a transformou no que vemos hoje em dia. Além de pioneiro no humor, seus filmes fizeram muito para os efeitos especiais. Mano, tu é um guerreiro. Se tu vier aqui, eu boto do meu lado aqui, sentado aqui, todo o programa aqui para falar sobre isso aí. Que tu é um cara... Tu é um mito. É um mito! Tempos modernos, possivelmente a maior produção do artista está cheia de efeitos especiais que brincam com o nosso olhar. Dá para citar a cena clássica da loja de brinquedos, em que Chaplin quase cai de vários andares. Na real, na frente da câmera havia uma ilustração daqueles andares de baixo pintado em um vidro, que posicionado no ângulo certo preenchia o precipício em que o personagem quase cai. Essa técnica de pintar um vidro e colocá-lo em frente à câmera era chamada de pintura matê. Doideira! Outro filme que utiliza essa técnica é O Prêmio da Beleza, de 1926, mas a cena é bem mais bizarra. A atriz Colleen Moore está mostrando uma habilidade especial. Ao mesmo tempo que ela mexe o olho direito para cima, ela consegue mexer o olho esquerdo para o lado. Tipo, muito bizarro. O que parece algo simples de ser filmado, na época era bem complicado. Para gravar essa cena, a solução foi filmar cada movimento separado e depois juntar. Ah, mas como eles juntaram isso? Calma, eles pintaram um vidro de preto e colocaram ele para tampar um dos lados do rosto da atriz. O lado em que o vidro ficava não recebia luz, o que impedia a câmera de captar os movimentos. Ao juntar as duas gravações, você tinha o efeito dos olhos se mexendo descontroladamente. Bem interessante, né, maratoneiros? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Outra cena famosa é a do filme Homem-Mosca, em que Harold Lloyd está pendurado no relógio do prédio. Aquela cena foi realmente gravada em um prédio. Tipo, uou, até porque na época não existia o fundo verde para compor as imagens, né? É mesmo, é? E a ideia foi o seguinte: para captar o fundo cheio de carros nas ruas e dar a sensação de que não tinha nada embaixo do personagem, foi criado um cenário de um prédio falso em cima de um terraço de um prédio de verdade. Para a segurança do ator, embaixo dele tinha um colchão que o protegia de alguma queda eventual. Assim, com o enquadramento perfeito, nós tínhamos a sensação que o personagem estava no topo de um prédio. Cara, eu passo até mal só de pensar, eu dei altura. Enfim, é isso, maratoneiros. Espero que vocês tenham gostado das curiosidades de hoje. O Sabe Tudo fica por aqui. E agora eu passo a bola para vocês, Gabi e Matheus. Valeu demais, Aurélio. Mais uma vez, esse menino provou que sabe tudo mesmo. Eu não fazia ideia dessas técnicas que os cineastas usavam. Parece até mágica. Enfim, o que seria do cinema sem os filmes mudos, hein, Gabi? Pois é, Minúcio. Basicamente, foram os filmes mudos que possibilitaram o desenvolvimento do cinema, mesmo com poucos recursos tecnológicos. Mas não se engane, maratoneiro. Como a gente já disse, a produção dos longas mudos não acabou depois da modernização do cinema. Eles podem ser vistos até hoje nas premiações do Oscar. É o exemplo dos filmes quase mudos. O silêncio nesses filmes não acontece por falta de tecnologia, mas sim para ajudar a construir uma narrativa adequada para a história. Um caso emblemático de filmes que não possuem fala é Um Lugar Silencioso, produzido pelo diretor John Krasinski. O longa é um terror que conta a história de uma família obrigada a viver em um silêncio no mundo pós-apocalíptico. O motivo disso é que agora o planeta está sendo habitado por extraterrestres cegos e incapazes de sentir o cheiro. Eles caçam através do som e qualquer barulho pode ser fatal. Apesar de quase não possuir falas, o filme é carregado de fortes efeitos sonoros, capazes de ambientar o espectador no cenário. Por isso, o silêncio se torna uma opção do diretor para dar tensão e influenciar o comportamento da plateia. Um fato interessante do filme é que, quando estava em cartaz, os cinemas recomendavam que as pessoas não comprassem pipoca. Isso tudo para manter o silêncio absoluto nas salas. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Isso mesmo, Minúcio. E foi pensando nisso que pedimos para o nosso amigo Pedro selecionar alguns filmes dignos de Oscar que são completamente sem falas, mas ignoradíssimos pela premiação. Então, você já sabe o que vem por aí, maratoneiro. É o quadro e o Oscar não vai para... Vai que é tua, Pedro! And the Oscar goes to... La La... Não, não, não, não! Não vai, não! E aí, maratoneiro, mais uma vez ligado no Escuta Esse Filme. Chega mais, porque você já sabe que o espaço aqui é de reviver as maiores lágrimas de nosso querido tio Oscar. Aqueles filmes, diretores e atores que não levaram a boa e velha estatueta pra casa. Se liga! Nem preciso dizer que nosso famigerado tapete vermelho não poupa esforços quando o quesito é perfeccionismo. Mas também, né, agradar a 5 mil jurados não é uma tarefa fácil. E é por isso que todo ano a gente volta desolado pra casa pela perda daqueles nossos xodozinhos. O cinema mudo, que a gente está discutindo no episódio de hoje, teve seu humilde espacinho lá no surgimento da premiação. Inclusive, um fato interessante sobre o Oscar é que a primeira produção a levar a merecidíssima estatueta de melhor filme foi um longa sem efeito sonoro algum. Tá que nas décadas de 20 e 30, filmes com essa pegada eram mais comuns, mas a categoria para os longas mudou um pouquinho durante os últimos tempos, até ser descartada pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, o povão que premia as produções. Então é claro que eu não poderia deixar passar a oportunidade de revirar o baú e te indicar os filmes mudos mais nostálgicos de todos os tempos. Mas relaxa, maratoneiro. Se eu mesmo que sou desse milênio posso dizer isso, todo mundo aqui tem que concordar que clássico não se discute. A menos que não tenha ganhado o Oscar. Mas chega de falação e vamos para as indicações. Vamos começar a trinca de hoje no melhor estilo parisense, com muita história e atuações pra lá de impecáveis. O filme Paixão de Joana d'Arc estreou em 1928 e conta a trágica história dos últimos momentos de vida da heroína francesa. O longa foi produzido depois de uma grande pesquisa histórica sobre o julgamento de Joana, levando em consideração muitos documentos e depoimentos de historiadores. Mas o que se prende mesmo é a atuação da protagonista, René Jean, que dá um show de carões, muita emoção e lágrimas durante o filme inteiro. O diretor, Carl Theodor, proibiu que qualquer um dos atores utilizasse maquiagem durante as gravações. A intenção dele era tornar as expressões faciais bem mais reais. Tem muito close de rosto e detalhes dos cenários. A Paixão de Joana d'Arc chegou a ser pré-indicada ao Oscar, mas o teor que algumas cenas em que Joana é torturada pelos ingleses enquanto está aprisionada levou ele a ser banido de muitos países europeus por demonstrar desrespeito aos soldados reais britânicos. Apesar do grande reconhecimento e do sucesso, o filme foi tirado da listinha dourada da premiação. Não foi dessa vez que o Oscar veio. Agora a gente vai dar uma voltinha pelo cinema sueco e conhecer um pouco do terror mudo que deu o que falar nas telonas de lá. A Carruagem Fantasma é uma produção de 1921 que conta a lenda sobre a Carruagem da Morte, conduzida sempre pela última pessoa que morre na passagem do ano. O filme começa com a morte inesperada de um dos protagonistas, o David, tudo por causa de uma briga com um colega bêbado. O trágico é que a alma do cara deixa o corpo dele pouco antes da última badalada da véspera do Ano Novo, o que o fada a ser o recolhedor de novas almas durante os 12 próximos meses. A produção é muito notável pelos efeitos especiais que usou na época, como flashback dentro de flashback e trilhas de muito suspense. Além disso, a trama é inspirada no livro de Selma Lagerlöf, ganhadora do Nobel de Literatura. Mas, como tudo que é bom dura pouco, o filme só não levou a bendita estatueta para casa por conta da baixa divulgação. Muita gente nem chegou a conhecer o longa antes dele ser submetido à premiação, além da língua original não ajudar na hora dos jurados assistirem. Poxa, esse aqui valia muito o nominho no Hall da Fama, né? Mas também não foi agora que o Oscar deu o ar da graça. E pra fechar o truco dos fracassados do Oscar no quesito de produções mudas, pode entrar A General, a comédia muda mais diferente que você vai ouvir falar hoje. O longa norte-americano de 1926 entreteu seu público desde os primeiros segundos de exibição. Ele apresenta o protagonista Johnny como um indeciso entre o amor pela sua crush, Annabelle Lee, e a General, um vagão de trem. A história se passa no cenário da Guerra Civil Americana, quando Johnny se alista para ir ao combate, mas é dispensado por acharem que ele daria melhor como maquinista mesmo. Annabelle e seu pai ficam desapontados e, numa confusão, são raptados por espiões. E aí a trama vai se desembolando no mais puro deboche que é o protagonista. Durante muito tempo, a comédia se manteve em altas posições nos rankings de melhores filmes de Hollywood, mas coincidiu com o desinteresse do Oscar por produções mudas. Foi de chatear qualquer fã, mas o Titio Oscar não deixou passar essa. Bem que eu disse que a trinca de hoje seria do fundo do baú, né? Mas nada melhor do que rever ou ouvir falar pela primeira vez desses clássicos da era de ouro do cinema mudo. E pra você, maratoneiro, tem alguma produção aqui que merecia a injustiça de estar na nossa lista? Caramba, Gabi, nem eu que pesquisei para fazer o programa sabia desse tanto de filme. Chegando em casa eu vou tentar assistir. Mas a gente não vai ficar aqui só falando de filmes que poderiam ganhar o Oscar. Também vamos tratar dos longas que não só mereceram, mas conseguiram receber a maior estatueta da Academia Cinematográfica. Isso mesmo, Minúcio. Pra quem não sabe, o Oscar acontece desde 1929. Hoje em dia, a cerimônia é um dos eventos mais cobertos pela mídia mundial, inspirando até outras premiações, como o Emmy e o Grammy. Mas uma curiosidade sobre o evento é que só dois filmes propriamente mudos ganharam como melhor filme. E é sobre esses dois filmes que o Gabriel vai falar no nosso saudoso quadro Só os Top. Alô, Gabriel, você tá aí? Tá top, top, top, top, top, top, top, top. Só os Top. Tô aqui sim, gente. Então vem comigo, maratoneiro do Escuta Esse Filme. Nos próximos minutos, como você já sabe, a gente vai junto. Eu e você descobrir somente os filmes mais top do cinema mudo. Reconheceu esse som? Então, hoje eu preparei um quadro mais que especial. Vou provar que filme mudo também pode ganhar a tão sonhada estatueta do Oscar. Como os meninos disseram, o evento é a principal cerimônia de premiação da sétima arte em todo o mundo. Ele é organizado pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que foi fundada em 1927 em Los Angeles, mesmo com a primeira edição dos Academy Awards acontecendo só dois anos depois. E é claro que a estatueta mais aguardada de todas é a do melhor filme. A Academia já consagrou clássicos como Forrest Gump, O Contador de Histórias, Coração Valente e Titanic. Mas uma curiosidade que talvez pouca gente saiba, mas que a Gabi já deu um pequeno spoiler, é que por duas vezes o posto foi ocupado por um filme mudo. Como o Pedro lembrou, no quadro Oscar Não Vai Para, em 1929 o filme Asas levou o título na cerimônia inaugural. E foi só 83 anos depois que o feito se repetiria. Sabe com que filme, maratoneiro? Isso mesmo, O Artista, na cerimônia de 2012. Só os Top. Quando o Asas, do diretor William Wellman, foi premiado, o Oscar homenageou os filmes produzidos entre 1927 e 1928. O legal é que os vencedores já tinham sido anunciados três meses antes. O drama de guerra de 1927 foi produzido pela Paramount Pictures. Pela sua relevância, a produção foi classificada como culturalmente importante pela Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, sendo selecionada para preservação no Registro Nacional de Filmes do país. Como o filme não possui falas, fique com um trechinho do trailer lançado para a divulgação do filme. Paramount presents Wings, the first movie to win an Academy Award for Best Picture. The story of two men who have gone to war and the girl they left behind. O enredo conta a história de dois pilotos de aviões militares da Primeira Guerra Mundial. Os dois amigos, Jack Powell e David Armstrong, que vivem em uma cidadezinha norte-americana, acabam virando rivais na tentativa de conquistar a atenção de uma mulher chamada Silva Lewis. O que Jack não sabe é que sua vizinha, Mary Preston, uma moça a quem nunca deu atenção, está perdidamente apaixonada por ele. Enquanto isso, Jack e David se alistam no serviço militar e viram aviadores durante os conflitos da guerra. Os dois têm que combater os alemães na França. Disposta a ajudar, a jovem Mary arrisca sua vida como enfermeira, viajando pela Europa em busca do seu amado Jack. Enquanto isso, a relação entre os dois parceiros, que estava tensa por causa de Sylvia, passa a melhorar na luta pela sobrevivência. O filme sempre será o primeiro vencedor do Oscar, o que já é mais do que um motivo para dar uma chance a ele no final de semana, hein? Mas filme mudo não é só coisa do século passado não, camarada. Em 2012, outra produção muda ganharia o título de melhor filme. Só os Top. Bom, como eu já disse, Asas foi o único filme mudo a receber o prêmio de melhor filme por quase 90 anos. Mas tudo mudou em 2012, quando O Artista também ganhou o Oscar. A produção, dirigida por Michel Hazanavicius, é um filme francês de comédia romântica. O diretor conta que a ideia de produzir um filme mudo não foi aceita de primeira, mas o desejo de fazer uma obra que prestasse homenagem a todos os cineastas dessa época que ele admira o ajudou a insistir na ideia. O enredo se passa entre 1927 e 1932, quando o cinema falado ganhava relevância. Maratoneiro, pra você ter uma ideia, em 1928, dos 294 filmes feitos, 220 foram mudos. Já em 1929, de 290, esse número caiu apenas para 28. E é nesse cenário que a gente conhece George Valentin, um galã do cinema mudo que sequer tenta se adequar à nova realidade. E é essa história de um ator em declínio que o artista conta. Mesmo sendo classificado como um filme mudo, O Artista contém algumas cenas com falas, mas são bem raras durante todo o filme. A produção, para reforçar o aspecto sonoro, usa e abusa das trilhas de sonografia. Trouxe uma cena que mostra bem isso. Então, maratoneiros, observe como o som muda e consegue passar a ideia do que se está passando na cena. Maratoneiros, observe como o som muda e consegue passar uma ideia do que está acontecendo na cena. E é com esses filmes tão distantes, mas que provam a qualidade do filme mudo, que eu encerro essa edição de Só os Tops. Espero que você tenha gostado das indicações, maratoneiros. E claro, você também, Gabi Minuz. Fica ligado que ainda tem mais. Um abraço forte. Valeu, Gabriel. Pode ter certeza que pelo menos O Artista... eu vou ver no final de semana. Bom, agora bora continuar o nosso programa. Como todo mundo sabe, o cinema mudo se desenvolveu de maneira surpreendente. E os desenhos e as animações também fazem parte desta enorme gama de produções. Isso mesmo, Gabi. Existem muitos outros exemplos. Uma pesquisada rápida no Google já mostra alguns resultados, como a série Pingu, que marcou época, e também tem os curtas de Papaléguas e O Coyote, que vimos praticamente todas as manhãs na TV. Falando em desenhos que vimos todas as manhãs, não podemos esquecer de Tom e Jerry. Com suas versões de longa-metragem, o desenho ganhou o Oscar de melhor curta de animação em 7 oportunidades, sendo 4 delas consecutivas. Isso além de um filme lançado em 1992, em que os personagens não dizem nada, mas nos divertiam muito mais que qualquer outro desenho. Vale a pena conferir. Pois é, e como diria Chaplin, o som aniquila a grande beleza do silêncio. Eita, que profundo. Fugindo um pouco do cinema, mudo propriamente dito, a gente trouxe mais uma animação que abusa da comunicação não verbal. E muito bem, por sinal. Se trata da curta-metragem Bao, que venceu o Oscar este ano. Ele retrata uma mãe que sofre com a ausência do filho, mas que volta a ver sentido na vida quando um de seus bolinhos ganha vida. Adivinha como termina essa história? Calma, Minúcio. A gente só vai revelar o que acontece no próximo quadro. Enquanto isso, também dá pra falar da história da diretora dessa animação. O nome dela é Dawn Shi, conhecida por seus inúmeros trabalhos para a Pixar, o estúdio de animação mais conceituado de Hollywood. Tá certo. Vamos conferir um pouco mais sobre ela então. Agora você vai navegar na vida dessa figurona ilustre. Quem te leva para essa grande viagem é a Maria Júlia, com o quadro Esse é Zica. Mãos à obra, Maria! Vixe, esse é Zica, hein? Juntos e Shalom Now! E aí, maratoneiro, sou eu, Maria Júlia, e vim te apresentar mais um Zica. Como os meninos disseram, a homenageada de hoje é responsável por Bao. Ela é uma cineasta e diretora chinesa e ganhou o Oscar esse ano. Tá lembrado do nome que a Gabi acabou de falar? Se não, decora aí, Dawn Shi. O curta produzido por ela passou antes das sessões de Os Incríveis 2, que estreou ano passado. Se você foi assistir o filme, com certeza você já viu. Pra generalizar essas coisas... Mega Homem, Elevador Expresso, Dinamite, capa presa na decolagem, Super Tibum, sugado por um redemoinho, nada de capa. Agora vem. Bom, não sei se vocês sabem ou já repararam, mas é um padrão da Pixar lançar juntamente com um filme novo um curta-metragem. Legal, né? Ok, mas agora chega de enrolar, a Dawn Shi tem só 30 anos e nasceu na China. Ela cresceu em Toronto, no Canadá, e entrou pra Pixar em 2014, logo após se formar na faculdade. Não sei se ficou claro, mas tipo assim, o primeiro emprego dela depois de entrar na faculdade foi na Pixar. Fala sério, né? Ela é zica mesmo. Ela começou a trabalhar atuando na parte de design do filme Divertidamente, mas não se contentou com isso, queria fazer algo autoral, que fosse dela. Foi então que a Dawn começou a trabalhar no projeto de Bao. Ela inscreveu o projeto na seleção interna da Pixar e foi selecionada em 2015. A inspiração veio do que ela mais gosta, comida. Quem não gosta, né? A Dawn juntou seu gosto pela culinária com a sua experiência como filha única para produzir um curta que abordasse a síndrome do ninho vazio. Essa síndrome nada mais é do que a sensação de vazio que os pais sentem quando os filhos saem de casa. No filme, isso é mostrado a partir de uma mãe chinesa que se apega a um bolinho que ganha vida. A personagem estava preparando mais um jantar cotidiano quando o bolinho toma consciência. Nessa mesma hora, ela se apega a ele e o trata literalmente como se fosse seu filho. Leva pra passear, cuida, compra comida, fica preocupada quando ele se machuca brincando de bola com os amigos, essas coisas de mãe, sabe? Mas o bolinho vai crescendo e, assim como um adolescente normal, começa a se distanciar da mãe. Ele não quer mais passar os dias ao lado dela e escolhe estar com os amigos. E todas essas coisas que você, maratoneiro, já deve ter vivenciado também. O problema é que a mãe não consegue lidar com esse afastamento. Ela entra em uma tristeza profunda e isso piora quando o bolinho apresenta a nova namorada. Nesse momento, a personagem surta. O desespero é tão grande que ela começa uma briga física com o bolinho. No final, acaba comendo ele. Isso mesmo, ela come ele pra não deixar ele ir embora. E aí, maratoneiro, muita informação pra você? Eu vi esse curta no cinema antes de Os Incríveis 2 e lembro direitinho como eu me senti quando vi a cena que ela come o bolinho. Eu fiquei horrorizada. Sério, eu olhava pra tela pasma. Mas calma, que não acabou. A história não é bem assim. Depois de comer o bolinho, a mãe deita em sua cama e chora. Aí, nesse instante, aparece uma sombra na porta do quarto. Depois, a gente identifica que essa sombra, na verdade, é o filho dela. O filho mesmo, não o bolinho. Pera, ficou confuso? Calma aí que eu vou explicar. Lembra que eu disse que ela tem um filho de verdade? Acontece que tudo que ela vivenciou com o bolinho, na verdade, era com o filho. O filho dela cresceu e saiu de casa e ela não soube lidar com essa perda. Mas o filho tá vivo e ninguém morreu. Não precisa desesperar. Fala aí se a sacada dela não foi sensacional. A Donchi é zica mesmo. Com apenas 30 anos, ela conseguiu fazer um curta desse nível, ganhar o Oscar e ainda por cima passar todas essas informações e fixar nossa atenção nas telinhas utilizando zero diálogo. O curta é digno de Oscar mesmo. A animação ficou linda e a musiquinha de fundo dá um gostinho de infância. Inclusive, se você reparar direitinho, ela tá tocando no fundo desse quadro. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Donchi, você é zica. Se você se interessou, ficou curioso e quer ver todo esse dilema familiar digno de casos de família, é só digitar BAO no YouTube. B-A-O. O vídeo tem só 3 minutinhos, isso mesmo, 3 minutinhos. Nem parece que dá pra acontecer tanta coisa nesse curto espaço de tempo, né? Bom, eu vou me despedindo por aqui. Foi um prazer poder apresentar pra você mais uma pessoa especial do mundo do cinema. Espero que tenha gostado e até a próxima. É, Minúncio, a gente falou até sobre o cinema mudo. Deu pra apresentar um tanto de coisa pra todos os maratoneiros e dar uma ideia do quanto o universo desse tipo de filme é enorme. Sabe o que eu penso mesmo, Gabi? Agora que nossos maratoneiros estão super por dentro, vão sair por aí contando tudo que conversamos juntos no programa. Sim, mas como tudo que é bom e gostoso acaba rápido, infelizmente nossa edição tá chegando ao fim. É aqui que nos despedimos. Espero que nosso tempo juntos e nossa conversa tenham sido tão bons pra você quanto foram pra mim. Valeu demais pela companhia, maratoneiro. Agora que você já sabe tudo sobre o cinema mudo, podemos te dizer um até mais. Até nosso próximo encontro. Aguardamos sua companhia. E meu conselho pra você é: escuta esse filme. Você ouviu um episódio do... Escuta esse filme! Até o próximo.